Yo, o Rush. Ela dançou olhando pra minha cara. Baby, eu não consigo te tirar da cabeça. A onda parece miragem, me hipnotizando tipo uma feiticeira. Só consigo me esquecer do meu problema quando eu olho assim pro seu rabo. Bebendo água de bandido, paz terrível, mais uma noite de pecado. Toda safada, rebolando na minha cara. Hoje eu te levo pra casa, como se eu fosse teu Uber. Piloto de fuga, um GLA cromado. O destino é nosso quarto. Quero ver você pelado igual a Pocahontas. Morena gostosa, bumbum malhado. Desce pra mim, oh, baby, oh, Rush. Desce pra mim, oh. Consigo te tirar da cabeça. Na onda parece miragem, me hipnotizando tipo uma feiticeira. Só consigo me esquecer do meu problema quando eu olho assim pro seu rabo. Bebendo água de bandido, paz terrível, mais uma noite de pecado. RJ, bagulho é doido. Mano, quem vem de lá conhece o jogo. Sempre não é por nós, um pelo outro. Castelas, joias, acá de ouro. Desse jeito lentamente eu vou tirando sua roupa. Feiticeira faz tudo sumir dentro da sua boca. Desse jeito lentamente eu vou tirando sua roupa. Feiticeira faz tudo sumir dentro da sua boca. Excitada nessa vibe doida, pá. Criando coragem, o seu olhar pede sacanagem. Vamos transar igual celebridade. Só nossa bunda junto com grave. A temperatura é clima de baile. Motese, bar e celebridade. Feitiçaria, droga e homenagem. Urosh, desce pra mim, oh. Baby, oh, Rush. Desce pra mim, oh. Baby, oh. Ela dança olhando pra minha cara. Baby, eu não consigo te tirar da cabeça. A onda parece miragem, me hipnotizando tipo uma feiticeira. Só consigo me esquecer do meu problema quando eu olho assim pro seu rabo. Bebendo água de bandido, paz terrível, mais uma noite de pecado.